Estamos aqui no Complexo Carcerário Carandiru, a maior casa de detenção da América Latina. Segundo a determinação da Justiça, está havendo a desativação de um dos pavilhões da casa de detenção. Aproveitando a oportunidade, vamos tentar falar com um dos detentos. Por favor. Pode ligar, dona. Você acha que após cumprir pena aqui na casa de detenção, um detento é capaz de se reintegrar na sociedade? Eu acredito na recuperação do ser humano. Por que não? Como você acha ser visto aos olhos da sociedade? Da sociedade? Veja só como e quem eu sou. Eu sou seu pesadelo, sou medo, sou vício. Sou aquela bala em direção do seu ouvido, a neblina e a maldade que surge na calada. Guerreiro da favela, o terror pra playboyzada. A morte que surge, que vem do cemitério, violentamente nos bairros periféricos. O próprio terror corrompendo seu cérebro, brindo a sua alma, eu levo pro inferno. Um anjo que te guia em cada canto da cidade, violentamente o mensageiro da verdade. Com a sua maneira de pensar, eu invado a sua mente, seu corpo, a sua alma, o sangue e a corrente. Vocês não sabem quem eu sou, não tente adivinhar. Protegido por Jesus, a luz que me guia. Pra quem não me conhece, eles vão me apresentar como um pesadelo que agora está no ar. Mas e os seus olhos? Psicopata na rema, encho nas batidas. Escândalo que passa por cima, uma ferida que não cicatriza. Uma parada cardíaca, vou pro coração com o pulmão perfurado. Revolucionário, sou do rap, sou da rua. Rap nacional, venho das muralhas do estilo marginal. Eu sou duro e realista e pra mim tá legal. Eu faço parte da favela RAP nacional. Fui um pesadelo que assombrou as madrugadas. Hoje o MC considerado na quebrada. Será que você poderia nos acompanhar até uma das celas? Gostaríamos de saber como é o cotidiano dos detentos. Gostaríamos de ver o que acontece aqui no dia a dia. Vem junto comigo, seja bem-vinda no inferno, minha amiga. A palestra é deduzida, mas com muito respeito. Um bom malandro nunca falha, sujeito é sujeito. O lema é respeito, fique à vontade no reino maldito. Cara de disposição, desconversou, ficou esquisito. Só criminoso, malaque, os papos inteirados. Da cena do crime, assassinato e assalto. O que te levou ao crime? Tensão, pânico, arde maldade. Desespero, terror, atrito e crueldade. Como foi o processo? Um delito, um crime e o réu primário. No prontuário, o X do cenário. Qual foi a acusação? O intuito homicida no inquérito policial. Era eu e o martelo e o código penal. Fala um pouco da sobrevivência aqui dentro. Em L.A., na cela, no pátio ou na 10. Saiu do tom, é arrastado pelos pés. Assassinato, fato comum. Aqui deu de louco, morre um por um. Desespero, ódio, a cara da vingança. E aí sujeito, é hora da cobrança. Detenção, escola pra ladrão. De A a Z, diplomado então. É horrível a sensação, acredite, é foda. Até em sonho, a trairagem te aborda e te leva pro lado escuro da vida. Subtrai a paz e produz um homicida. Mas então você mataria pra sobreviver? Na rota do inimigo vou eu e a morte. Pra escapar esquece, nem tendo sorte. Não há apelo, o ódio está guardado. No sim ou não, me faz atormentado. Tô com a maldade então, eu lamento. Vou ser a lágrima da mãe de um detento. Uma família menos em dia de visita. Um olho a menos em cima da minha mina. Dar o milho é como puxar o gatilho. Exemplificando, vai pro céu pianinho. Se não for eu, que se foda quem morreu. Não tem valor, quem o respeito esqueceu. A minha cara, dona, é a liberação. Eu tô no corre pra sair da detenção. De onça em onça, eu quero ver chegar um cara engravatado com o meu alvará. Enquanto isso não acontece, tenho que representar. Quero voltar pra harmonia do lar. Um milhão de rimas vão me levando. Escreve aí, estou voltando. E o que você aprendeu com tudo isso? O aprendizado é que... Vai, vai ladrão, vamos pro bonde. Espera aí, só mais uma pergunta. Ele já falou demais, dona, ele tá indo de bonde. Bom, encerramos dessa forma a nossa reportagem diretamente do Complexo Carcerário Carandiru.